Primeiro, fazer isso. Segundo, em memória. É uma tradição santa porque é em memória dele. E é didático porque nos faz relembrar, reviver, aprender novamente. Terceiro, anunciais nessa dimensão física e nessa dimensão espiritual. Onde os inimigos, onde Satanás, onde os demônios serão confrontados com a nossa vida, tendo Jesus como Senhor. Anunciais o quê? A morte, o cumprimento, o sacrifício, o cordeiro entregue, o preço pago. Deus podia prometer o que quisesse, ele era poderoso para fazer. Ele podia prometer qualquer coisa, ele tinha de sobra. Satanás sabia que qualquer coisa que Deus prometesse, ele podia cumprir sem o menor esforço. Mas quando ele prometeu enviar Jesus, meu irmão, Satanás não sabia do que Deus era capaz. Satanás acreditava que podia impedir esse projeto de Deus. Eu vou dar um jeito. Quando estudamos a história, nós vemos lá as autoridades, os sacerdotes, dizendo: não, não vou matar Jesus hoje não, hoje é dia de festa, Jerusalém está cheia, deixa isso para depois. Deus teve que usar a boca de um deles para dizer: não, hoje tem que ser morto. Vocês não sabem que um homem tem que morrer por toda a nação? Vamos matar hoje mesmo, deixa para lá. Até na última hora o inimigo tentava fazer com que Jesus não morresse naquele 14º dia do mês de Nissan em Jerusalém. Por quê? Porque se Jesus não morresse, a palavra do Pai não se cumpriria. E se a palavra do Pai não se cumprisse, ele perderia toda a autoridade. Mas Satanás achava, ignorantemente, que era possível Deus não cumprir a sua palavra. Mas quando ele cumpriu entregando algo que lhe custava tudo, desceu um poder, irmão, que Paulo ensina sobre ele lá em Efésios. O poder veio, e numa dimensão como nunca veio sobre esta terra. O Filho de Deus, Jesus, morto na cruz, mas entrando no inferno, tomando as chaves da morte do inferno e ressuscitando, o poder da ressurreição. Isso é que Satanás não suporta, não aguenta, porque ele foi vencido pela ressurreição de Jesus. É o cumprimento da palavra, é o sacrifício, é o cordeiro entregue e é o preço pago. Satanás, você não vai levar nenhum dos meus, eu comprei com meu sangue. Quando eu e você repetimos a tradição de anos, 2000 anos, Jesus fazendo, fazer isso em memória de mim, nós estamos declarando: Satanás, sobre a minha família, você não tem poder, o sangue de Jesus nos cobre. Anunciar aos mundos, terreno e espiritual, o poder da cruz de Cristo. Temos alguns detalhes sagrados, irmãos. Temos alguns detalhes sagrados. Na noite em que foi traído. Abra comigo a sua Bíblia em Evangelho de João, no capítulo 13. O versículo 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, mas compreenderás depois. Esta é a última ceia daqueles discípulos com Jesus. Não sabemos, de repente foi a primeira. Pela tradição, é possível que eles tenham tido outras. Mas essa era a última ceia de Jesus nessa terra. E Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É o que Paulo ensina. Primeiro detalhe precioso que nós entendemos aqui: esta é uma noite de dor, de sofrimento e de lutas. O pão, Jesus, tem que ser comido, tomado, mesmo no meio de traição. Só há uma coisa que vence demônios de traição: o alimento puro, Jesus. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. A ceia, ela tem um poder de anunciar a Jesus que nós não temos noção. Por isso o Senhor nos ensina a cearmos. Não importa se tem luta, não importa se tem prova, não importa se tem traição, não importa se tem dor, não importa se tem angústia, ceia. Eu tomo pão, eu tomo alimento, eu tomo Jesus. Dor, sofrimento, lutas.